Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Voltamos com o Jurassic Combo número 25, começando com essa voz suave e macia, porque está de volta o trio mais cheiroso e gostoso da podosfera. Ah, eu tô fora, né? Eu fico você fora, tá né? Você não é cheiroso. Tá você é um biote. Lidiane. Ih, rapaz, começou cedo dessa vez. Começa não, Miote, começa não. Vai, Melina, continua, ignora ele que é recalque. É recalque, menino. Eu que tô gravando, hein? Ah, mas eu vou editar, sabidão. Se eu te mandar. Se eu te mandar, você edita. Devido ao sucesso de público e crítica, tirando as críticas do Calaveira que não contam neste programa, retornamos para fazer mais um programa delicioso, cheio de notícias malucas e os e-mails que vocês mandam pra gente. Então quer dizer que esse não é quem quer ser um dinossauro? É! Ah, droga, vou voltar. Peraí, deixa eu desligar então aqui, não é o que quem quer ser. Tchau. Ah, me deixa aqui, eu tô com saudade. Oi, internet. Oi, meninas suas lindas. Gente. Oi, Miote não, porque o Miote já cansei do Miote. Ah, cansou? É? Tá bom, beleza. Já vi que, pra que eu tô aqui hoje, né? Eita. Você tá aí pra gravar, porque ninguém tá conseguindo gravar. Tô percebendo. Tá no mudo aqui. Deu um pau aqui, ninguém tá conseguindo gravar, então a gente teve que te chamar. É, o Miote é um convidado, assim, só pra convidado dar um suporte. Especial. É. Especial na gravação, só. É a hora que a gente vira é o jogo. É quem tem a bola, né? Tá bom. É. As, né? Quem tem a bola, aí quando só convida porque tem a bola, né? E põe no gol. Bora pra primeira notícia bizarra, porque é o que a galera quer escutar. Olha só, eu achei estranho isso aqui, mas tudo bem. Armadura de Star Wars salva a vida de viajante australiano. Estranho por quê? Eu consigo pensar em 16 maneiras que isso pode estar acontecendo. Não, mas olha só, o estranho foi por que ele tá usando essa armadura? Por que ele tá usando? Porque olha só, um grande fã da saga escapou da picada de uma cobra venenosa por estar usando uma armadura de Stormtrooper. Segundo o site tal, o traje usado nos filmes pelo exército do vilão Darth Vader pediu o ataque do animal. Aí o Scott Lockster, de 47 anos, disse que pensou que a cobra estava morta, mas que o réptil tentou afundar seus dentes e suas canelas. Porque ele cutucou a cobra, esse viado, né? Pois é, ela pulou em mim e me mordeu, mas a boa notícia é que a armadura realmente me protegeu e parou a mordida. Eu podia sentir os dentes na raspagem do plástico, conta. Ai, gente, que loucura. Só que agora que eu achei estranho. O australiano começou em novembro de 2013 uma viagem a pé pela Austrália, para arrecadar fundos para instituições que ajudam crianças. Scott busca doações para o Hospital Infantil Monash. Ele quer arrecadar $100 mil australianos, cerca de 222 mil reais. Até agora ele já conseguiu mais de 22 mil, cerca de 48 mil e 700 reais. O aventureiro come apenas animais atropelados, dorme na estrada e já gastou mais de 20 pares de sapato. Ele Nossa, deixou os 3 cara. Filhos e a mulher em Melbourne para fazer a caminhada de 15 mil quilômetros andando. Ele deve voltar para casa em julho deste ano. O estranho, que momento que ele tá usando a armadura? Pois é. Ele vai ver, ele tá andando vestido de Stormtrooper. Não, mas ele gastou mais de não sei quantos sapatos. E uma armadura só, ué. Foi o que sobrou. Porque a armadura é resistente, entendeu? É, aguenta picada, né? Cara, é que depende do material do cosplay aqui dele, né? Imagina se fosse de papel machê, não ia ter essa. É, o dele não é um cospobre, viu? Cara, ele tem amor. Ei, mas na classe. A foto tava mostrando ele de camelo. Sei que camelo. Tá errado. É, não era pé? Pois ele tá fazendo um camelo aqui. Eu só posou pra foto de camelo. Tá muito estranho. Essa notícia tá meio estranha mesmo. É. Tô achando que é fake, hein? Vamos lá, então. A minha notícia é bem simples. A americana fica em pânico ao se deparar com jiboia no banheiro. Tem gente que já fica em pânico por se deparar com outros tipos de coisa no banheiro. Mas é uma jiboia também que não vai encontrar. No banheiro do meu trabalho, eu tenho a impressão que o povo come demais. Demais mesmo. É muito polvilho. Eu falo que às vezes é muito polvilho. Negócio tem dessa. Gente, aí tem que quebrar com o cabo da vassoura. Ai, não. Ai, mas esse é um tipo diferente de jiboia, a jiboia de verdade. Uma mulher levou um susto ao se deparar com uma jiboia de 1,5 metros no seu banheiro de escritório em San Diego, no estado da Califórnia. Vale eu achar que essas coisas só tinha nas Austrália mesmo. Em pânico, Stephanie lascou. Saiu correndo e gritando do banheiro. Em seguida, ela trancou a porta e ligou para o serviço de emergência. É, fez bem. A jiboia foi capturada pelo serviço de controle dos animais e levada para o abrigo para exames. Pra ver se, né, se não pegou numa infecção no banheiro. Pra ver se ela também não tá em choque, coitada. Com a louca, com os gritos da maluca. Enfim, encontrou ela. Pra ver se ela é realmente de verdade. Fica assustada mesmo. Fica. É porque, pela foto aqui, você entende que a jiboia tá quietinha na dela, de boa, lá atrás do vaso sanitário. Não tem que a mulher sair gritando, ela vê a cobra, gente, fecha a porta e liga. Gente, espera ainda, né? Vamos lá, você tá lá fazendo suas coisas no banheiro e veio uma jiboia subindo pela sua perna. Não, mas não, ela não falou que subiu pela perna. Ela falou que ela abriu a porta e encontrou a jiboia. Mesmo assim, é muito zoado se ela não tivesse visto. E se a jiboia estivesse dentro do rabo? E se a jiboia tivesse no cu dela? É, tentasse. Aí eu acho que ela ia gostar, hein? De filme japonês pra cima dela. Deus me livre. Sim, se eu encontro um animal ou qualquer inseto num lugar, eu mato. Mesmo que... Tempo depois de matar, cara. E assim, eu preciso ver o corpo. Se eu não ver o corpo, eu não sei. Ah, é. Cara, tem que mostrar matar a cobra, mostrar o pau. Senão não. Mas o pior é você ter aquele pensamento de, porra, de onde veio, pode ter mais. É, então, por isso que eu fico tentada. Eu fico procurando, e aí eu olho na cama e eu fico, tipo, batendo no colchão pra ver se sai mais, sabe? Ai, nossa, que horrível! Eu tenho sonhos com aranhas, assim, imaginando a aranha vindo aqui pela parede, assim, da minha cama aqui encostada na parede. E aí é terrível, eu acordo assustada às vezes, detesto a aranha, cara, é terrível. Quando eu me mudei, que a gente ainda tava na fase de reforma, né, pintando o apartamento, botando azulejo, as paradas todas, aí eu vim um dia aqui só pra esfregar o chão. Aí tinha uma caranguejeira. Nossa. Aí eu, calma, eu acho melhor a gente não mostrar. Que eu não vou conseguir viver com essas coisas. Aí pronto, mas no final deu tudo certo, ele matou ela. Que bom. Mas ele é um bosta, porque ele é vegetariano, aí ele fica todo cheio de mimimi quando se trata de matar barata, aranha, essas coisas. Mas o bicho no céu de Deus, cara, não tá na lista de... Mas inseto não é animal, pô. Ah, você tá falando isso agora, Lidiane? Hã? Tá falando não, isso agora? Não, eu falo isso, mas formiga não é inseto. Reclamou que eu fui matar uma formiga um dia desse. Não, é porque ele não tá entendendo. A minha relação com formiga é uma relação quase divina, entendeu? É porque eu queria poder pro meu ódio. Uma formiga salvou tua vida? Uma formiga te tirou do pé de chamas? Quando eu era criança, tinha por volta de 6, 7 anos, todas as crianças geralmente matam formiga, né? E eu não matava por nada no mundo. Porque eu pensava assim, se existe um gigante pra nós, eu não gostaria de ser pisoteada por uns gigantes. Então nós somos os gigantes das formigas, então elas também não gostam de ser pisoteadas pela gente. E se o gigante mata a gente, a nossa alma vai pro céu. E se a gente mata a formiga, tem a alma da formiga que vai pro céu das formigas. Então Deus dela não vai gostar disso. Enfim, aí eu nunca matei formiga. Gente, é basicamente... pensamento fofinho. Mato assim mesmo. Não, gente, mas eu era criança e aí assim. Mas eu não vejo necessidade, por exemplo, tem a formiga passando aqui, ela não tá me atrapalhando, não tá me incomodando, tá fazendo mal pra mim. Por que eu vou matar a pobre coitada da formiga? Se fosse uma aranha, e tudo bem, porque a aranha merece morrer, formiga. Não, não tem o céu do aranha. A aranha também, teoricamente, não tava fazendo nada, cara. Ela tava de boa na tua cama, relaxando. Mas aranha é um bicho do capeta, entendeu? Não dá pra gente se perdoar. Formiga também. Não é. Com certeza. Formiga, é. Formiga derruba uma casa. Apesar que formiga é nojenta, porque quando a barata morre, quem come é a formiga. Então a formiga é mais nojenta pois que é, barata. Formiga come tudo, formiga. Mas eu acho fofa. Tu já viu uma formiga voadora entrando no teu ouvido? Não, existe formiga voadora. Existe. Nordeste. Vai. Sério. Elas vêm na época da chuva. Não, mas aquilo não é formiga, foi, não. Vai, tá, vai dar fim, na... se fudeu. Vai não. Aquelas bichinhas que ficam na lâmpada, não é? É. Aquelas formigas voadoras. É gigante, meu povo. Aí nossa, entrou no meu ouvido e foi péssimo. Tiveram que jogar álcool, quebrar ela com... Caralho. A próxima notícia é do jovem nu é preso após invadir casas e usar hidromassagem nos Estados Unidos. É o caso. É filho da puta. Mas dá pra entender, né? O cara, ele quer um pouco de luxo, de glamour na vida dele. Trabalha e compra a porra da jacuzzi. Não invade a casa dos outros. Cara, se eu ver alguém com a jacuzzi cheia, eu também invado na atual situação de São Paulo. Estou invadindo casa. Para mim, olha, qualquer galãozinho de 20. Gente. Qualquer galãozinho de 20, eu tô entrando. Gente. Né? Caso ocorreu em Kaiser, no estado de Oregon. Guilherme Lopes. Ih, já é latino, ó. Tá inexplicado por isso, né, Carol? Vale, tu é preconceituoso com a tua própria raça. Foi detido após mulher acordar com o barulho. Pô, ele faz com a casa com gente, né? Ele só não é inteligente, né? O jovem de 24 anos foi preso nu em Kaiser, no estado de Oregon, acusado de invadir duas casas, consumir bebidas alcoólicas e depois usar a banheira de hidromassagem em uma das casas. Ah, o cara, ele quer um luxo que ele não pode pagar, né? Não, ele quer apanhar. Aí ele tá meio acabado de ir pra 24 anos, né, gente? Cara, pensa. Quanta dorga esse cara não usou tipo pra fazer isso. Uma merda dessa. Tá destruído, bichinho. E aí continua, né, que diz que o Guilherme, né, foi detido depois de uma mulher... depois que uma mulher acordou ouvindo barulho. E após ficar com medo, ela avisou seu marido e ligou para a polícia. Aí ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito nu. Segundo a polícia, ele havia invadido casas por uma janela após retirar uma tela de proteção. Como já disse, ele já tinha invadido outras casas vizinhas e consumido as bebidas alcoólicas e usado as banheiras. Enfim, né? Ele precisava... É o maluco da hidromassagem. Mas ele queria tirar uma selfie pra ostentar no Instagram, entendeu? Comprou um pau de selfie. Olha, não pode falar mal de pau de selfie, que eu gosto de pau de selfie. É sério, Melina? Os pau de selfie, eu levei pau de selfie na Europa inteira. Não! Na Europa vale, né? Eu só tinha tanto. Tinha eu e 4 japoneses usando pau de selfie lá, gente. Cara, mas tipo, tu bota o pau de selfie nas tuas fotos ou tu consegue fazer ele não aparecer? Alguns eu consigo fazer ele não aparecer. Outras sai a sombra, outras ele aparece, assim, o caminho. Aí minha avó ficou falando, você comprou aquele cabo de vassoura lá pra pôr as fotos? Falei, comprei, vó. Comprei. Ela, que aquele cabo de vassoura é tão bom. Meu Deus. Foda que o pau de selfie já existe há tanto tempo, pô. Ah, mas era... Aí tá essa palhaçada agora. Mas era caro pra caramba, mano. Não era coisa boa. Mas era o que vinha com a porra da GoPro. Não, quem tem GoPro? Quem tem GoPro e quantas pessoas tem aquela camerazinha que compra por R$300 lá que você parcela? Eu sei, mas é porque esse negócio já existe há muito tempo. Agora que tá tendo essa palhaçada. Porque agora virou do povo. Agora é tendência, entendeu? É tendência, custa 30 contos, você adapta qualquer coisa, põe qualquer celular, aí vira festa. Então. Mas enfim, viva o pau de céu. Viva a porra nenhuma. Menino de 5 anos, falta a festinha de amiguinho e recebe conta no valor de R$63. Como é que é? É, eu também demorei pra entender, mas olha só. A família de um menino britânico de 5 anos de idade recebeu uma conta de 15,95 libras, cerca de R$63, depois que o menino faltou à festinha do aniversário de um amigo. A criança, Alex Nash, mora em Cornualha. Olha que lugar bonito. Cornualha. E foi convidada para a festa pouco antes do Natal. Mas, semanas depois da festa, a família do menino recebeu uma conta enviada pela mãe do aniversariante, Julie Lawrence, que alegou que o fato de Alex não ter ido ao aniversário do filho dela fez com que ela perdesse dinheiro. Julie diz na carta aos pais de Alex que tinham contato, que tinham os contatos dela e que poderiam ter avisado que o menino não iria na festa. Aí o pai diz que... Que loucura, que nem perder o voo, é que nem perder a reserva do hotel, é que tá aqui, né? Nossa. Só que pensa. Essa a mulher gente... dá tchau de mão fechada assim, valendo. Ah, não, porque ela tá chorando por causa de R$63 também, gente. Se ela faz a festa pro filho dela, é pro filho dela, não pra quem tá indo, sei lá, enfim. Não, e outra, você... Que nem, tudo bem, a gente já fez, gente que já fez festa grande, buffet, não sei, sabe que claro que tem um número de pessoas, capita, né? Uhum. Sim, mas assim, a mulherzinha do buffet fala que 20% das pessoas não vão. Ela tinha que ter levado isso em consideração. É, não, outra, exatamente. Você já faz pensando... É uma grana que você já vai gastar, cara. Independente de qualquer se a forma. Pessoa vai ou não, é, se você chamou, você já botou ali o mundo. No... E ninguém é obrigado a ir aniversário de ninguém. Nossa, se eu for convidada para o aniversário e não foi, tem que pagar porque eu não fui? Que mundo é esse, gente? Mas, Lidiane, eu te chamei para minha festa de aniversário, só que você não foi, só que eu comprei cerveja para você. Então, ó, é R$21,90 aqui. Não confirma, né? Na casa de Brahma, tá? Então tá aqui, você tem que passar, porque eu já comprei porque eu pensei que você vinha. E aí você tomou. Mas eu tenho que pagar, né? Porque os outros tomam. Ah, gente, que não faz sentido, cara. Né? Eu duvido que tenha sobrado docinho na porra dessa festa. Criança do jeito que ela tenha feito a marmita. Boca, é tudo pra comer. É, agora deu. Duvido que sobrou a pichorra inteira nessa festa. Eu respondi, você traz a minha marmita de doce salgado e um pedaço do bolo, aí eu pago, né? Porque pelo menos tem que fazer valer a pena o negócio, ué. Como é, assim? E faz o palhaço vir aqui fazer uma mágica aqui na minha festa. É. Eu quero minha cota do palhaço. Quero minha cota do palhaço. Exatamente. Com certeza, se é pra ter justiça, ele até merece o que ele precisava ter na festa também. Também, eu quero R$63 aqui de show de palhaço, de docinho, salgadinho, carne louca e bolo. E tem que cantar metade do parabéns, que eu quero bater palma. Metade do parabéns, eu quero R$63 de parabéns. É... Bah! Era uma conta mesmo, com detalhes oficiais completos, até dados bancários dela. Julie, a mãe do aniversariante, diz Derek Nash. Compreendo que ela está chateada por perder o dinheiro. Dinheiro não é problema. É a forma como ela tentou tirar o dinheiro de nós. Ela não me tratou como um ser humano. Ela me tratou como uma criança que deveria fazer o que ela manda, afirmou. Julie Lawrence diz que os pais de Alex tinham os contatos dela para fazer o cancelamento. Todos os detalhes estavam no convite da festa. Eles tinham todos os detalhes necessários para entrar em contato comigo, afirmou ela. Foda-se! Meu Deus! Eu queria entender ainda, assim, o motivo dela ter cobrado. Porque, assim, o garoto confirmou? Sim, eu acho que sim. Foi confirmado, né? Porque, então, era o buffet. Uhum. Só que, assim, tudo bem, a gente sabe que não acontece isso. Mas, assim, peraí, isso é onde mesmo? Aqui, ó. Não, isso é onde? Inglaterra. É Inglaterra, pronto. Explicado. Não. Os ingleses são tudo assim. Eu odeio inglês. Não faço bosta porra, não. Eles não vão entender, mas sério, mas inglês tem essas palhaçadas, porra. Eu conheci a minha amiga Maria, ela morou anos na Inglaterra, os costumes dela. Cara, que a gente boa. Cara, Miotti, a rainha da Inglaterra tava a um passo de patrocinar esse programa. Agora ela não vai. depois desse bloco de notícias bizarras, vamos partir para os e-mails que vocês enviaram aqui pra gente. Quero agradecer a todo mundo que desejou Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pro JurassiCast 2015 vai ser foda pra caralho, pra todos nós. E pra começar, Yasmin, com a sua vozinha deliciosa, que os ouvintes tanto amam. Adorei, gata, fala mais. Vários elogios, sotaque cearense. Arrasou. Fazer a bala. Vai, eu vou começar pelo e-mail do Diego França, 25 anos, analista de suporte técnico, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Bom dia, o episódio está incrível, engraçado, informativo e épico. Um dos melhores programas de vocês. Na minha opinião, o JurassiCast cada vez mais se firma como o melhor podcast de cinema do Brasil. Que episódio é esse? Não sei. Pois é. Sabe. Todos são assim, todos são incríveis. Ele manda aqui um grande abraço pra todo mundo e um grande abraço pra você também, Diego Franço, que perdeu o que quer ser o dinossauro, que pena. Agora eu vou chamar a próxima garota da capa. Garota Fantástico, JurassiCast. É a nova loura do Vai virar Jean. Mesmo, hein? Logo, logo. Hein? Garota da capa. Oh. A Yasmin vai caprichar no Photoshop. Ah, não vale, não vale. Você é o natural. A galera vai ver que não vai ter nenhum bico de tanto Photoshop. Vai estar esticadaça, né? Tô precisando da minha atual situação, viu? O sufaco não vai ter, estria na perna não vai ter. Então, gente, o nosso próximo e-mail fala o seguinte. Na verdade, é da Marcela Ferreira, né? E ela diz o seguinte. Olá, pessoal do JurassiCast. Conheci seus podcasts, por acaso, e acabei gostando da irreverência de vocês. Gosto muito dos filmes que vocês falam. Também gosto muito do Elo Perdido. Acho vocês muito engraçados. Sério, vocês são hilários. Mas o Manuel Calaveira é muito hilário e pouco tarado. Mas desejo a vocês todo sucesso e continuem assim, com muito talento e resgatando o que é bom para a E resgatando o que é bom para essa geração. Agora eu vou dar a chance da voz da podosfera, a voz mais aveludada da podosfera, ler o e-mail. Ó, fiz até um charminho aqui pra te anunciar, Miotti, gostou? E quem é essa pessoa? Você, criatura. Eu? Porra. Então tá bom. Tava levantando a patada, né? Tava. Ele já tava até achando estranho, né? Alguém amaciando ele. Isso é estranho. Vai lá, boneco. E-mail do Celso. E-mail do Celso André. Bom dia, Jurássicos. Primeiramente, gostaria de informar que nunca escrevi para nenhum podcast. Mas depois de ouvir o JurassiCast número 100, do Pulp Fiction, me senti na obrigação de parabenizá-los pelo serviço excepcional e de inigualável qualidade. Ouvi o mencionado episódio pela manhã e passei o dia inteiro querendo rever esse clássico do Tarantino e reparar nos detalhes que vocês mencionaram, o que tornou ainda mais prazeroso rever este filme. Grato pelo excelente trabalho, continue assim, levando diversão e informação com muito bom humor. Forte abraço em todos os amigos gordos. Observação, podem mandar um abraço para o grupo NLC Nerd Legendary Club do WhatsApp, somos seus fãs. Vou deixar as meninas mandarem aí o beijo pra vocês. Eu não, falaram só dos gordos, não falaram das ruivas. É verdade, é, não falaram da equipe de apoio. É, a figuração. Não, não tem beijo aqui. Não. Figuração aqui tá de greve, tá? Então não tem beijo não, fica aí sem um beijo. Seu vocês. Seu trouxa! Ele ganhou um abraço de três gordos, olha só. Ô, Vanta! Três gordos suados. Cheirando manteiga. Todos do time do JurassiCast. Eu me chamo Diego e gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho com os programas. Os programas são realmente hilários e já me fizeram passar vergonha dezenas e dezenas de vezes de tanto rir. Mas ouvindo o Elo Perdido 39, percebi o quanto os teatrinhos fazem falta. E seria ainda mais incrível se os programas voltassem a ter os teatrinhos. Biote, alguma posição sobre os teatrinhos? Surpresas, surpresas virão. Aguarde, confie. Eu entendo completamente o fato dos teatrinhos terem parado com a perda trágica do Lucas Amura. Mas ainda assim, essa é uma joia do Jurassic Cast e deveria continuar existindo. Por favor, não deixem essa pérola da podosfera... Pérola da podosfera morrer. Ai, que adoro. Vai, continue. Vai, pô, continue. Tava lendo devagar até pra não engasgar. A menina vai deixar na edição só de zoeira. Não consegue. Né? Ah, dá bom trabalho ficar cortando. Larga aí. Se tiver alguma forma de ajudar para que os teatrinhos voltem a existir, estou à disposição. Menos dinheiro, porque está faltando. Ah, meu filho, então vem aqui dar teu cu pra mim, né, pô? Caralho, Yasmin. Capaz ele gostar. Então, pra ti. William, Abraham da Silveira. Hã? Peraí. William, Abraham da Silveira. Ok. É teu parente? Não, é porque da Silveira é tão. É Abraham. Abraham. Abraham. Ok. É, da Silveira mata. É, da Silveira. Da Silveira. William Abraham da Silveira fala. É. Caros Jurássicos, bom dia. Acabo de ouvir o Jurassic Combo 24. É um dos e-mails... Perdão. Caralho, olha a Melina. É, cara, eu tenho a maldição, você sabe. Depois que a Melina lê, começou, gente. É, começa, é a maldição. Tem que deixar os meus por último. Vamos lá, vai dar certo. Segura na minha mão, vai dar certo. Caros Jurassicos, bom dia. Acabo de ouvir o Jurassic Combo 24. E um dos e-mails lidos me deu uma ideia que eu espero... que possa ser útil a vocês. Não comento muito no site, não consegui comprar camiseta da Fiction Corporation aqui da França para minha família. Não aceitaram meu cartão de um banco daqui. Vale, que chato. Mas gostei bastante do No Divã da Calaveira 3, Artes Cênicas. Da Calaveira? Do Calaveira, é porque eu falei errado. É porque é da Silveira, do... Entendeu? E se interessar a vocês... posso pô-los em contato com uma pessoa legal pra fazer alguma coisa do tipo vida de cientista. Calaveira, começamos com o pé esquerdo. Afinal, reclamar de passar um ano na França foi foda. Ah, foi aquele e-mail. Bacana. Depois dos 3 primeiros meses, a coisa melhorou exponencialmente. Massa. Mas espero poder remediar isso. Tenho 3 amigos. Um é professor federal de Rondônia. Outro é professor da Universidade de Fortaleza. Olha que legal. E o terceiro é o dono de uma startup baseada em tecnologia de... Peraí. Uma startup baseada em tecnologia. Que tecnologia? Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Sem falar que os 3 são muito gente boa e de alguns episódios do podcast e posso ajudar no meio campo de organizar a gravação. Abraços, Feliz Natal a todos. William Abraham. Olha, gostei dessa pauta. Ei, e aí, Melina? Pode entrar em contato, pois né, Melina? Pois é, eu acho que pode rolar, cara. São cientistas ninjas de Rondônia, cara. Tecnologia. Tecnologia de Rondônia. Mutantes tartarugas. E as histórias que eles devem contar devem ser muito melhor do que as histórias de formiga da Lidiana. Próximo é do Osvaldo Júnior, o apelido dele. Ele tem 31 anos e é de São Vicente, São Paulo. Ele diz o seguinte: o que dizer do Brunão? Tendo Funny Kids de pavor na Disney. Apenas ouvi o Lupin rindo muito a cada trecho ouvido. O Lupin não, em Lupin. É verdade, calma. Não, o Miote agora ele fala mais de me corrigir. Porra, todo mundo. Todo mundo entendeu o Miote. Você não precisava. Não. O looping em looping é totalmente diferente. É um momento babaca seu agora. É muito babaca, vamos lá. Apenas ouvi em looping, rindo muito a cada trecho ouvido. Até editei para ouvir em momentos especiais. Caramba! Que amor! Velho, para com isso! Acabou que ele pegou o interesse. Não, né? Pois é. Então, são esses os momentos especiais que ele coloca. É. Sobre o episódio da Disney, baixei apenas como de costume. Apenas para não deixar de ouvir. Afinal, outros podcasts já falaram sobre suas experiências por lá. E achava que seriam mais do mesmo. Ainda bem que baixei. Meu, eu ri muito. A forma que o Calaveira descreveu, do jeito que só ele tem, deixou o cast com outra cara. Como um bate-papo mesmo entre amigos. Valeu mesmo por compartilharem dessa experiência. Que só grandes amigos se zoando dessa maneira fariam. Sobre o cast 97, como tinha de ser foda, selo Jurassic Cast de qualidade. Exorcista é um filme que não canso de assistir. E fui daqueles que quando tiver a versão do diretor no cinema, eu estava lá para degustar. Sou apreciador desse tema. Acho que tema. Isso. Sou apreciador desse tema. E como Calaveira também sou espírita, eu diria espiritualista, já vivendo essa vida de estudos e práticas, e presenciando coisas que literalmente dá vontade de sentar, chorar e ficar todo cagado. Caralho, que legal. Né? Porra. O cara se abriu. Então, pra que que continua nessa vida, cara? Você não deve ir sentado chorando cagado. Pois é. Já presenciei trabalhos onde a temperatura caiu foda e ficar tão frio que além da tremedeira, já tinha vapor saindo dos pontos de calor. Imaginem, eu já tinha o filme. Fiquei interessado na versão de 2010, citada. Vou ver se acho para poder comprar. Bem, um abraço a todos e que venham mais casts como esse, onde vocês assistiam e comentavam. Gostei, pacas. Observações. No cast 92 também gostei ainda por se tratar da história do fodástico ator Robin Williams e do filme que pirei quando assisti na videoteca Caras. Agradeço ao Calaveira pelo papo sério sobre psiquiatria. Eu tô numa vibe não muito boa e já tinha marcado a psiquiatra. De certa forma, eu queria ficar dopado mesmo. E depois da conscientização do Calaveira, nem cheguei perto. Tô procurando outras especialidades citadas no programa. Bem, é isso, valeu. E o Jurassic Cast não é só zoeira, é utilidade pública, saúde e bem-estar, com certeza. Exatamente, tá vendo? O cara aí já tá se conscientizando no quesito aí. Não é só psiquiatria, no caso é psicologia, né? Quando o Calaveira falou no quesito de... Não, mas ele falou como sendo em demérito os psiquiatras. Ah, sim. Não, porque ele falou da depressão, a depressão que não tem que ter a terapia, que é com psicólogo, e tem que ter o tratamento com medicamento, que é com psiquiatra. Então, os dois trabalham juntos. Com certeza. Gente, eu gosto muito quando os ouvintes mandam e-mails intimistas, assim. Parece que... eles se abrem, né, com a gente. Eu também gosto. A gente se sente mais amigo, apesar de não conhecer as pessoas, né? Não, continue fazendo isso, é legal. A gente sabe que a nossa mensagem tá literalmente ressoando em você e tal. E você está virando uma pessoa melhor por causa das nossas bobagens. Isso, olha que lindo, gente. Que coisa linda, cara. Estou fazendo bem pra alguém. Nunca pensei que fosse ajudar alguém de alguma forma. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui sobre a versão. Que eu acho que o Calaveira se enganou na época que ele falou no programa. Que a gente acabou nem falando sobre isso depois. O filme foi relançado com a versão do diretor em 2002, mais ou menos. Acho que 2002, 2003. Né? Foi a versão do diretor no cinema, que tem as cenas que ele falou. Tá? Não foi lançado em Blu-ray ou DVD 2010. 2010 não teve isso. Tá? Então é só essa correçãozinha aí, só pra... Porque eu acho que ele se enganou na hora lá. Porque 2010 foi há pouco tempo. Não foi lançado em Blu-ray nem nada. Porque tem duas versões mesmo, que é do diretor, que essa foi lançada em 2002 e 2003, e a versão de 73. Tá? Só tem essas duas mesmo, do primeiro filme. Like the legend of the phoenix, or ends with beginnings. what keeps the planet spinning? Ah, the force of love beginning. Olá, meus amores, tudo bem? De todos os filmes que vocês falaram, estou bem empolgada para ver Vingadores e todas as animações. Ted 2 só vai ser bom se não tiver o romance besta como teve no primeiro, o que, na minha opinião, estragou o filme. 50 Tons de Cinza é um filme que eu tinha esperança que seria melhor que o livro. Entre parênteses, uma merda. Além de mal escrito, é fraquinho. Mas, pelo visto, vai ser mais um Crepúsculo. Como se a saga de merda daquela já não fosse o suficiente. Enfim. Na verdade, eu estou escrevendo este e-mail para acrescentar uma curiosidade a algo que eu vi no programa. Se não me engano, Calaveira citou As Aventuras de Pi e Quem Quer Ser um Milionário como filmes indianos. Embora os personagens e locais em que se passa a história sejam de característica indiana, isso não caracteriza como filme indiano. As Aventuras de Pi é uma coprodução do Canadá, Taiwan, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda do Norte. Quem Quer Ser um Milionário é uma produção do Reino Unido e Irlanda do Norte. Dev Patel, que é o ator principal do filme, tem pai e mãe indiano, porém ele nasceu na Inglaterra. Logo, ele é inglês e não fala nada de hindi. Provavelmente estou dizendo algo que vocês já sabem, mas acredito que muitos ouvintes não conhecem. O cinema indiano, Bollywood, tem uma estética muito diferente do que estamos acostumados, principalmente os mais antigos. Atualmente, eles estão deixando a estética mais comercial, melhorando os efeitos especiais e colocando até cenas de beijo, que começou a acontecer a partir de 2010, nos filmes que eu vi. Para ilustrar a diferença que eu comentei, posso indicar alguns filmes do rei de Bollywood, Shah Rukh Khan. Aí ela fala de alguns filmes aqui, né? Bota também o link no YouTube de todos eles, né? E eu vou... Porque assim, ficou muito grande, né? E eu vou botar aí o... no post, tá? Pra vocês verem o... Acho que até o filme todo, se não me engano, tá? Essa menina, só pra acrescentar, ela é viciada em cinema indiano. Eu já conversei com ela no Facebook, ela adora. Eu acho que ela assiste todo dia filme indiano. Caramba, eu vi um filme, acho que eu vi dois filmes indianos na minha vida. Eu acho que eu nunca vi assim, filme indiano mesmo, acho que eu nunca vi, não. Eu vi dois. Um no Voo da Puta que Pariu, que eu fiz, e o Singa. Ela fala que todos esses filmes que eu indiquei tem no Filmou. Não queria dar sinopse aqui, porque o e-mail já está gigante. Desculpa por isso. Infelizmente, esses filmes não saem DVD aqui e muito menos vão pro cinema. Embora acho que The Lunchbox tenha ido. Aqui estão os sites que costumo usar para baixar. Ela lista também os sites aqui. Gente, eu acho que eu vi dois filmes indianos também, mas um foi uma animação sobre a vida de Krishna e outro foi sobre um menino. Eu não vou lembrar o nome, cara, mas era um menino que tinha uma vaca. E ele tinha que pintar ela super bonita pra vender ela. E a história parece muito bobo, mas o filme é muito bonitinho. Mas assim, é outra estética mesmo, é outra coisa. Se você não tá acostumado, vai com calma. O bom é que todo filme tem, no começo, tipo, uma tela dizendo: ó, o governo autorize que esse filme seja passado, assim. É muito interessante. E todo mundo dançando, né? Que é o povo pra dançar. A única coisa indiana que eu já vi foi aquele... Caminho das Índias. Né? Ah, trilha de ano, lembra? Golimar, Kashmara Kaugilite Yen Chetavo Nepali Mantamite Yem Autavo Kangaru Patta Kanne Shingarama Vanakulla Kuda Yenta Vayarama Golimar Golimar Mar Mar Mar Mar Mar Mar. Ah, então se fosse assim, eu vi um negócio de Ana, que é o filme da The Cheetah Girls, que passou na Disney, e elas vão pra Índia. Ai, meu Deus. Não, corta ali em dia. Toda razão de existir agora. Gente, eu era adolescente, eu tinha, sei lá, 14, 13 anos. Tava certo, podia. Não justifica. Não justifica. Ah, vocês nunca viram nada assim. Vocês não viram High School Musical. Ah, lógico. Eu era apaixonada por um meninozinho. Corta, pelo amor de Deus. É que deixa. Deixa. Eu não sei se ele escuta essa bosta, provavelmente não, mas eu era apaixonada por um menino do meu ensino médio, porque ele era a cara do Zac Efron, cara. Eu usava aquele cabelinho escrito. Ah, demais. Eu suspirava por esse Ô, pessoal do JurassiCast. Me chamo Thiago Bussói, tenho 20 anos e sou estudante de Engenharia de Controle e Automação aqui na cidade de Lins, São Paulo. Ano passado, na época das provas aqui na faculdade, houve momentos em que eu passava 12 horas estudando cálculo ou alguma outra matéria. Como eu já tinha o hábito de ouvir alguns podcasts, foi normal utilizar todo esse tempo estudando para ouvir também mais podcasts. Foi assim que, após uma busca e um agregador de agregador de podcasts, conheci você e o SciCast, além de diversos outros podcasts. Escuto todos desde então. Podem imaginar qual a surpresa que eu tive quando atualizou o meu agregador e tinha saído um episódio com os dois dos meus podcasts favoritos, falando mal de um dos meus filmes mais odiados. Foi um dos melhores episódios que eu já ouvi. Houve muita sinergia entre todos os participantes. Espero que os outros crossovers sejam feitos. Parabéns pelo excelente trabalho e um abraço para vocês. Outro abraço para você, Thiago. Eu não estava nesse crossover, porque eu sou equipe de apoio, né? A equipe de apoio não faz crossover, né? Não está no nosso contrato de gente fodida. Mas a última e-mail é do Leonardo Miranda. Ele quer falar sobre o episódio sobre Prometheus, né? Prometheus. Bom, tenho 42 anos e vi Alien, Oitavo Passageiro no cinema. Era novo e acredito que esse tenha sido o fato de ter me marcado tanto. Ainda estão para inventar um Alien tão assustador quanto é aquela criatura. Eu gostei de Prometheus. Não pertenço a essa geração idiota que necessita odiar as coisas, ou parece ser uma obrigação da internet ter que odiar algo. Eu esperava muito mais do filme, mas ele me agradou mesmo assim. A frase "Sorry, David" está no filme. Na verdade, ao colocar a cabeça do robô, palavra usada por ela, robot, dentro da sacola no final do filme, ela diz "I'm sorry". Pedir desculpas a ele é o mesmo que dizer "Sorry, David". E procure por Predador em Prometheus no Google. Verão que o laser dos três pontos que o Predador usa está numa das cenas. Bom, é só. Abraço, Léo. Abraço, Léo. É, ele falou uma coisa que, Leo, assim, tem razão, né? Porque essa encheção de saco com o Prometheus na internet. Pois é. Porque só com Prometheus, sabe? Eu não sei por que essa palhaçada com Prometheus. Tem tanto filme ruim aí rolando por aí. Tem tanta merda passando por aí. Tem tanta gente elogiando aí aquele último Transformer que é uma bosta, velho. Prometheus é uma bosta. Cara, é um filme que conseguiu deixar alienígenas, robôs, montando em dinossauros, uma coisa sem graça e chata. Pois é. E cansativa. Coruja não vai não, tá? O Coruja não, ele tá não sem internet. Existiu? Lá. Tá sem internet. Ah, tem apagão sem aí internet, também. Sem internet, sim. É, tá na casa do amigo aí, então imagina ele, a sem internet dele. Ele tá na casa de swing. É. Tá com 4 casal. É, Miote, eu vou ser leve, porque eu não vou falar nada, mas... Você perdeu pra mim num jogo de cinema e isso pra mim já é gratificante. Sério, Miote? Eu deixei. Sério. Eu deixei. Deixou nada. Ela tá feliz. Você come esse jogo com farinha? Deixou nada. Ele decorou as cartas e conseguiu perder de 42 a 37. Cara, decorou. Eita, essa porra. Claro, eu vou jogar na sua cara pra fazer a sua vida. Porque eles ficaram, passou o dia inteiro o Miote e a minha tia me zoando, porque eles têm o dobro da minha idade e ficaram, ah, você não viu tal filme de 1900 e bolinha? Eu falei, claro, eu não tinha nascido, eu tô ainda vendo os filmes antigos. Tô fazendo uma maratona de filme antigo. Aí ficaram me zoando porque eu não conhecia isso, não conhecia aquilo e eu ganhei dos dois, né? Olha que bonito. Ih, rapaz, eu acho que ficou feio. Sua chance de se defender agora, hein? A minha chance é que a Didiana vai dormir aqui em casa já. Né? Aliás, que esse programa saiu no ar, tá no ar, você já dormiu aqui. Então se prepare. Não, vai ser só. Mentira, que nem vai ser só eu. Vai ser a minha tia, vai ter o Coruja. Tá, mas se prepare você. E não vai ser swing, viu, gente? Se prepare você. Coruja, tá? Ah, mas Coruja. Pois é, a Coruja vem. É, acho que ficou feio quando eu falo o nome do Coruja, assim, deixa pra lá. Você fala, você invoca tipo Beetlejuice, entendeu? Você invoca a entidade do swing. E aí a minha mãe me levou no torrinho pra ele fazer lavagem, pra eu tirar o feijão. Senão eu ia ficar com a planta no ouvido, cagava. Viu? Gente, tem história, gente. Só a história de gente babaca. Sim. Quando você vai fazer uma selfie, querendo ou não, você tira só do seu rosto e do seu braço, olha. O seu braço é pior, claro. Aí fica aquele braço gordo assim na frente, tipo eu no caso do Fiote. Eu odeio. Aí é foda. Que o quê? Falando que você tem os bracinhos fofinhos. Falou que você parece o Stay Puft, só isso. Não, agora ele tá malhando. Ele malha uma vez por semana, 5 minutos. Isso é uma paixão enrustida, puta que pariu.